Oxtembreguinha, que na favelinha, chama as amiguinhas, vai ter toma, toma. Oxtembreguinha, que na favelinha, chama as amiguinhas, vai ter toma, toma. Oxtembreguinha, que na favelinha, chama as amiguinhas, vai ter toma, toma. Oxtembreguinha, que na favelinha, aí bebê! Ah! Oi, ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha, vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma. Rastreamento, o rei dos rastreadores. Eita, vai, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, vem no swing. Oi, tamberguinha, que não favelinha, chama as amiguinhas, vai ter toma, toma. Oi, tamberguinha, que não favelinha, chama as amiguinhas. Oi, tamberguinha, que não favelinha, chama as amiguinhas. Vitor Céu Prime. Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, não para não, vai, não para não, vai, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, vai tomar, toma, Ítalo do Grau, o rei das picanhas, vai tomar, toma, vai tomar, toma. André Cedeus, Ronaldo e Bicoara. Vice Lobo Mal, meu patrão Hudson. Tamo junto, pai. Flora Salgado. Alô, Matheus Silva. AP Box. Alô, Alisson. Max, RTA de Lago da Pedra. J. Cel. Alô, Johnny Herrera de Codó.